A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Hoje, já com a presença da nossa querida colega Rosa Simões. Boa noite, locutores. Boa noite. Se tu vais voar para longe, leva-me contigo. Leva-me, mas não leves hoje, vai só amanhã. Tenho coisas para fazer e não posso ir agora. Mas fico cá a sofrer se tu fores hoje embora. Quero ir ver a lua, quero ir ver o sol. Pela mão que é tua, o corpo que é meu lençol. Tapa-me de quente, faz sair suor. Por isso não vás hoje, vai amanhã que é melhor. Talvez vá de madrugada, quando a lua já já não formos nada e sentires a minha falta. Mas chamar pelo meu nome e querer estar comigo só. Só por te cantar baixinho, só para ouvires a minha voz. Quero ir ver a lua, quero ir ver o sol. Pela mão que é tua, o corpo que é meu lençol. Tapa-me de quente, faz-me hoje, vai amanhã que é melhor. Quero ir ver a lua, quero ir ver o sol. Pela mão que é tua, o corpo que é meu lençol. Hoje vai amanhã que é melhor. Vai amanhã que é melhor. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Hoje temos connosco a enfermeira Alexandra. um rosto bem conhecido de toda a nossa comunidade e uma pessoa muito querida para todos nós. Boa noite, Alexandra, e muito obrigada por estares hoje aqui connosco. Boa noite, eu é que agradeço o convite. Até porque ultimamente as solicitações têm sido muitas, não é, Alexandra? É verdade. Pronto, é bom sinal. É, tem sido uma semana agitada. Pronto. Olha, Alexandra, tu já desenvolves um trabalho na nossa escola há muitos anos, sempre ligado à intervenção e à promoção da saúde escolar dos nossos alunos. Quais são os temas que consideras fundamentais a abordar para esclarecer, informar e apoiar melhor os nossos alunos? É assim, ao longo destes 12 anos, que já são 12 anos... Que já são 12 anos, é muito tempo. É verdade. Começámos a, se calhar, identificar alguns temas por graus de ensino, ou seja, os mais pequeninos achamos que neste momento a questão da autorregulação, ou seja, da inteligência emocional, é uma das áreas que nós temos trabalhado ainda há dias numa atividade com os meninos do ATL. E depois nos mais velhos, dependendo aqui um bocadinho também das turmas, nós também temos esta ligação com os diretores de turma e acabamos por ter este pedido, mas eu acho que a parte da saúde mental é transversal neste momento a todos os graus de ensino. E abordando aqui um bocadinho a questão da identidade de género, a questão da sexualidade, consumos de substâncias é aquilo que me preocupa mais, não como enfermeira também, mas como mãe, não é? Que acho que é um dos temas que ao longo destes 12 anos tem levado aqui, se calhar, algumas reflexões individuais e até com a escola e com a saúde, mas eu acho que é um bocadinho aproveitar, se calhar, as turmas, é isso que nós temos feito, e algum tema que às vezes seja importante trabalhar também ser abordado. Mas é assim, o Programa Nacional de Saúde Escolar tem uma panóplia de temas, desde alimentação, saúde oral, exercício físico, por isso nós é sempre a nossa base também de trabalho. Claro, até porque as conversas que vocês têm comunicam com os diretores de turma e, portanto, há alguns temas que às vezes nós nos pedimos para vocês tratarem, porque depende muito dos alunos e depende muito das turmas, não é? Acabaste de dizer. E nota-se hoje, por acaso hoje estava a refletir sobre isso, porque o meu filho mais velho é de 2012 e há muitas turmas do 8º ano que têm muito mais meninos do que meninas, é engraçado. Ou seja, acabamos por ter que ali às vezes utilizar, para já, outras metodologias de dinâmicas de grupo, mas também escolher bem os temas que vamos falar, porque nós temos esta noção, não é? Em termos até de maturidade, desenvolvimento, é muito diferente às vezes abordar os temas numa turma muito masculina ou numa turma mais feminina. Claro. E então, sim, eu acho que esta articulação tem sido fundamental, porque assim conseguimos, na minha opinião, porque o diretor de turma é a pessoa que melhor conhece a turma, abordar temas que realmente importam para a turma e, a partir daí, depois fazer outras intervenções, não só individuais, mas também de grupo. Certo. Esse trabalho, tal como tu disseste, é a maior parte das vezes desenvolvido em contexto de sala de aula, mas também existe um gabinete de apoio disponível para os alunos. Quem é que costuma recorrer a esse gabinete e que tipos de assuntos são mais abordados? O gabinete neste momento está a funcionar no pavilhão A, sim, no primeiro piso. É assim, basicamente pode ser a referenciação também por parte dos diretores de turma ou de algum professor, dos pais ou até dos próprios alunos. Deixa-me interromper-te, quem está a trabalhar, portanto, com a escola és tu e está outra enfermeira também. A enfermeira Patrícia, sim. Basicamente somos mais nós as duas, a Patrícia este ano com menos horas porque está a fazer a especialidade também, mas sim, somos mais as duas. Neste gabinete, os próprios alunos, em contexto de intervenção de sala, eu faço questão de deixar, nós temos um telemóvel de serviço e costumo partilhar o telemóvel de serviço com os jovens e às vezes são eles que mandam mensagem e a partir daí fazemos a marcação. Muitos jovens preferem ser no espaço escolar, não têm que sair da escola, não faltam às aulas, agendamos sempre num horário que seja flexível para eles não perderem nenhuma disciplina. Temas, o que é que eu acho? A saúde mental, na minha opinião, é aquilo que está, a crise de ansiedade, estratégias de resolução de crise de ansiedade, a questão da sexualidade também, até por referenciação dos diretores de turma, ou seja, aquelas situações de jovens que aparentemente existe algum risco ou poderá existir algum risco de uma relação sexual desprotegida, por exemplo, mas basicamente eu acho que são estes temas. Vamos falando assim dos consumos, mas é de forma mais preventiva. Mas eu acho que a ansiedade, as questões familiares, ou seja, Muitas vezes nós também, como pais, eu falo por mim, não é? Chegamos a casa às horas que chegamos. Trabalhamos muito e não temos muito tempo para os nossos filhos. E eu acho que também os miúdos estão a sentir isso. Miúdos, estou a falar no contexto geral, não é? Mas mesmo os adolescentes sentem um bocadinho essa falta de atenção. Mas relativamente ao gabinete, vocês têm tido uma boa adesão por parte dos alunos ou tu achas que ainda existe algum tabu em procurar-vos para falar determinados assuntos? Eu acho que se existisse tabu, eles já não recorriam. Por exemplo, este ano tenho tido muitos rapazes, que é uma coisa que não acontece e que tem acontecido na sua maioria. Agora este ano até os miúdos que apareceram em contexto de gabinete foram rapazes. O que eu acho é que nós inicialmente estávamos lá num horário fixo. O que é que acontecia? Nós estávamos lá e ninguém... Pois aí é mais difícil, ninguém aparecia, não é? Até porque eles têm as aulas e, portanto, como tu disseste, eles não podem faltar às aulas. Exatamente. Para correr à vossa ajuda. Pronto. E aí mudámos um bocadinho, ou seja, disponibilizámos, existem as professoras também do PES que também estão com um horário atribuído lá e deixámos lá o telemóvel também na porta, no sentido de, mesmo que às vezes queiram, facilmente conseguem aceder e marcar connosco. Eu faço questão sempre, às vezes um bocado fora de horas, porque a escola também ainda está aberta. Claro. Depois das 5 horas, por exemplo, quando acaba a última hora, costumo marcar com alguns jovens. Alguns vão ao centro de saúde, outros... Isso é bom, é muito pronto. Bom. Ou seja, temos aqui esta possibilidade, porque alguns não se sentem confortáveis no centro de saúde, claro. Outros não se sentem confortáveis na escola. Mas é assim, ainda existe, eu acho que em regra geral, quando nós falamos nas turmas sobre... se eu precisar de ajuda, onde é que eu vou? Ainda existe um bocadinho esta ideia, eu tenho que aguentar, não é? Tenho que ser forte. Acho eu que agora já começamos a ter esta noção de que eu não me sinto bem, posso pelo menos falar com alguém e partilhar. O que eu acho é que a população em que eu falo por mim, deveríamos chegar mais é aos pais e não estamos a conseguir, porque isto não é dizer que estamos a fazer de forma errada, eu acho que é realmente fazer entender aos pais que este papel de supervisão, não é? Ou de controle, às vezes fala-se muito do controle parental no telemóvel, não é agora aquelas aplicações, mas eu acho que tinha que ser efetivamente uma supervisão efetiva, não é? Quer dizer, como é que eu estou, o que é que eu como, durmo, não durmo, a que horas é que me vou deitar? E isto realmente assusta-me um bocado, e ouvindo um bocadinho os jovens e as angústias, não é? As discussões. E até mesmo os professores, não é? E até mesmo os professores, que nós também temos muito contato com os nossos jovens. E realmente não é fácil nós chegarmos até aos pais e os pais terem muitas vezes noção daquilo que se passa na realidade. Sim, e pronto. E eu acho que às vezes há muito, e estamos aqui, não é? Partilhamos aqui este momento com os jovens, acho que é importante também ouvirmo-los. Porque também temos esta ideia pré-concebida de que, ok, nós já fomos adolescentes, pois, mas isto, a nossa adolescência... Não tem nada a ver com esta, não tem nada a ver. Pronto, eu sou um bocadinho mais velha do que tu, só um bocadinho, não é? E, portanto, não se nota nada. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mesmo se nós falarmos há 5, 6 anos atrás, não tem nada a ver. Pronto, a sociedade está completamente diferente e, portanto, estes jovens, a geração deles, têm outras ideias completamente diferentes das que nós temos, não é? O que eu acho é que os adultos, às vezes, generalizam. Ou seja, esta geração agora não quer saber de nada, e eu acho que às vezes isto também os incomoda, e eles podem partilhar aqui, mas eu acho que isto às vezes o incomoda de tal forma que, ok, então já está a dizer que eu não estudo, que não faço nada, quer dizer, por acaso até tive má nota porque tive dificuldade nesta matéria. E nós também temos que nos saber colocar hoje no lugar deles, se fôssemos hoje adolescentes com esta... Com estes estímulos. Pois, eu não consigo. Às vezes também tenho essa conversa com os meus filhos, mas eu não consigo colocar-me no lugar deles porque... Pois, é difícil. É difícil, não é? É uma questão de educação, é uma questão de cultura, uma questão de... E até porque há determinados assuntos que nós achamos que são óbvios e conversando com eles não acham nada que são óbvios, não é? E depois eu tenho aqui uma outra, também outra perspectiva. A minha mãe era professora primária, eu acompanhei ao longo destes anos todos também esta evolução, não é? E eu às vezes estou na sala de aula e penso assim, não, ainda hoje, não é? Estamos num espaço mais informal, eu digo-lhe sempre que é um espaço seguro para mim, a sala de aula, e dependendo das turmas com quem a gente está, a partir do que acontece ali, mas para mim tem que haver algumas regras, e realmente não sei se isto é da parte da educação e de... Porque assim, a minha mãe não é, já tem 71 anos, já está reformada há uns anos, mas... Uma pessoa rígida. Ou seja, no sentido de, no final do dia tinha sempre um ao colo, claro, isso eu lembro-me claro. Sempre, mas a regra de respeitar a autoridade, que naquele caso é o professor, ou seja, outro adulto que esteja, eu para eu mim acho costumo que dizer que basta ser mais velho. Exatamente. Basta ser mais velho, porque é aquilo que nós sim. fazemos no dia-a-dia, não é? Mas eu acho que eles sentem um bocadinho, não é, talvez estigmatizados, os adolescentes, não sei, mas tipo, esta geração não quer saber de nada, não liga a nada, e hoje, por acaso, é engraçado, numa das turmas, e até os rapazes, o que eu notei foi que acabaram por partilhar ali coisas muito pessoais e coisas que eles trazem lá dentro e que acharam que aquele momento até seria importante e que às vezes nós não os ouvimos. Pois não, e sabes porquê, Alexandra? Porque nós não temos tempo. Porque nós temos pouco tempo, não é? Nós, eu falo por nós professores na escola, há alunos que nós damos conta que precisam desabafar, mas nós não temos tempo para eles, porque sim. temos, pronto, já porque temos aulas e porque os intervalos são muito curtos e depois o pouco tempo que temos é para tratar de burocracias e de outras coisas e não é falar com os nossos alunos sim. e que isso faz muita falta. Tu falaste há pouco que um dos problemas que tu tens estado mais a notar é a ansiedade e eu por acaso também acho, eu acho que nós realmente temos, e estão aqui estes jovens connosco, também podem falar um bocadinho sobre isso, ou se calhar não, porque se calhar não têm esse problema, mas eu noto que realmente os jovens hoje são muito ansiosos. Eu fui uma adolescente ansiosa. Mas ninguém já não, diria. É verdade. Ainda tenho alguma ansiedade. É assim, o nervoso miudinho, ou seja, se eu for fazer uma apresentação a um congresso ou uma coisa assim, naquela noite já não durmo tão bem, identifico os sinais, mas isto é a ansiedade. É normal, é um sentimento essa, que toda claro, a gente sente claro, e é uma coisa claro. Normalíssima. Acho que agora também se está um bocadinho a achar que isto é uma coisa anormal. Quando é que a ansiedade passa a ser algo que não é tão normal? Quando não me permite ser funcional, não é? Quando tenho medo de ir à aula... E se calhar quando não controlas as emoções, digo eu, não é? Quando não consigo ir a sair com os meus amigos à noite porque tenho medo que alguma coisa me aconteça, isso aí acaba por ser já alguma situação. O que acontece hoje com os jovens, que também não acontecia connosco, porque nós não tínhamos redes sociais, não nos entravam estas vidas perfeitas pela porta adentro, a televisão também tinha programas adaptados, por isso, e nós também íamos para a cama cedo. Mas eles hoje, todos os dias, em qualquer segundo, recebem uma notificação aqui ou dali de uma vida perfeita, quase perfeita, não é? Que não é perfeita, na realidade não é perfeita. Pronto, sim, mas que eles veem que nunca são suficientes para atingir aquilo, porque eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquela vida, eu não tenho aqueles pais, eu não tenho aquelas notas. E isso faz com que, se eu me sinto insuficiente, não é? Eu não vou ser capaz, chego ao teste. De matemática, de história, sei lá, não vou conseguir. A ansiedade, isto é um pensamento que entra também, não é? E que se nós não tivermos estratégias de controle, claro, ela é que vai controlar e acabamos por não conseguir fazer o teste, acabamos por ter que sair da sala de aula, às vezes acabamos por ser socorridos pelo 112, porque nós, a crise de ansiedade acaba por ter sinais físicos angustiantes para quem sente, não é? Em crises de pânico, que exato. Temos lá, cada sim, vez mais na sim. escola, não é? E por isso que é que eu acho que era essencial pararmos todos um bocadinho, é o que eu acho, que às vezes não paramos, mas que se conseguíssemos parar e perceber realmente o que é a prioridade, não é? Naquele momento, se calhar conseguíamos ter jovens, porque o que me assusta, se calhar... Os jovens vão ser o nosso futuro. E o que me assusta é isto. É que quando eu começar a trabalhar, vou ter ainda piores, se calhar, estímulos do que quando eu sou jovem, claro. Não é? Claro. Porque vou ter uma entidade patronal, vou ter um patrão, vou ter colegas de trabalho, vou consecutivamente ter estímulos que me podem provocar algum mal-estar e que depois não sou capaz. Mas assim, os nossos jovens hoje também não sabem lidar com a frustração, eu acho. Sim, eu vejo pelos meus filhos, não é? Eu tenho 3 filhos lá em casa, com idades diferentes, principalmente o do meio, que está numa idade, tem 9 anos, aquela coisa de o não, não é? É assim, eu ainda continuo a dizer não algumas vezes, porque também foi assim que fui educada. E eu acho que neste aspecto, porque eles, a geração deles é diferente, e aí temos todos que aceitar, houve uma evolução grande em termos de redes, de comunicação, mas os valores familiares, os valores da sociedade não mudaram. Não deveriam ter mudado. Não deviam ter mudado. E eu acho que não vamos poder mudar o mundo, não é? Pois não, pois não. Mas o nosso pequeno mundo, eu estou sempre a dizer, o nosso pequeno mundo, porque é assim, eu ainda hoje estava, vim cá embaixo no centro de saúde à sala de espera e comecei a olhar para uma pessoa que estava, um filho, até um aluno da escola com a mãe. E eu disse assim, a senhora não está bem. porque também é uma questão de se calhar de formação, mas eu também acho que já era de mim própria, de personalidade, mas estamos muito pouco atentos aos outros. É assim, toda a vida me ensinaram a respeitar os mais velhos, por isso é que eu se calhar tenho alguma claro. Dificuldade em tratar os mais velhos. Mas sempre, eu tenho o meu pai e a minha mãe por tu, mãe, pai, nunca fui você isto, você aquilo. Claro. Mas eu acho que é uma questão de respeitar. Sempre que eu consigo pôr-me ao mesmo nível de uma criança do pré-escolar ou de um adolescente, claro, não perdendo aqui os limites de quem é que é o responsável aqui, porque é isso que os pais, por exemplo, lá está. Os pais têm que estar, têm que supervisionar, não é? Eu ontem estava a falar a questão, por exemplo, da identidade, não é? Temos um cartão de cidadão, isto serve-nos para quê? O que é ter menos de 18 anos ou mais de 18 anos? Claro. E havia, por exemplo, algumas colegas deles que partilharam, eu acho que agora isto está um bocado misturado, porque há jovens que já fazem tudo. E eu acho que estamos a perder esta noção e estamos a perder uma emoção básica que para mim é essencial, que é o medo. Eu tinha medo. Tinha medo de ser atropelada, eu tinha medo de ter um acidente de viação, eu tinha medo, né, de, na altura, 17, 18 anos, de consumir alguma substância e que tivesse alguma consequência. O medo é uma emoção que nos protege. E eu assusta-me, às vezes, não é? O nosso país, mesmo estas novas orientações, não é? Tirar a carta de condução aos 17 anos. Eu tenho medo, como mãe, porque nós sabemos que hoje, em termos de maturidade cerebral... Pois, os nossos jovens não têm, não. É. Não. Mas nos outros países podem tirar a carta com 16 anos, Alexandre. Sim, sim. E podem conduzir com 16 anos. É, aqui conduzem mota, mas pronto, eu há dias estive a ouvir uma reportagem, não é? Porque às vezes nós baseamos... E em Portugal acho que agora há muito esta questão das ideologias, vem uma coisa nova, ninguém, não é? Vem a vacinar contra as vacinas, ninguém vacina. E eu acho que isto não é de ideologias, é mesmo de ciência, e o Dia Mundial da Saúde este ano. Sim, sim, sim, sim. Ou seja, cientificamente está provado que aqui o nosso córtex pré-frontal só amadurece, ou está totalmente amadurecido, aos 25 anos. Que é esta área que é um bocadinho responsável por controlar esta impulsividade, não é? E assusta-me, como pessoa, como mãe, como profissional de saúde, que estejamos a dizer, então, afinal, um jovem com 17 anos, que ainda não tem a maturidade completa, que tira a carta de condução, põe o pé no acelerador, 200 à hora, não sabe o que é que vai acontecer, nem imagina o que poderá acontecer. E também não tem medo. Exatamente. Daquilo que está, sim, a fazer. Sim. É verdade, eu concordo contigo. Sim. Olha, Alexandra, relativamente aos alunos com necessidades de saúde especiais, que nós também temos na nossa escola, como, por exemplo, os alunos diabéticos, como é que é feita a vossa intervenção? Nós aqui, em termos do Conselho de Oliveira, articulamos com o Hospital Pediátrico, o Serviço de Endocrinologia Pediátrico, que, neste caso, tem sido muito importante, porque uma das novas alunas que nós tivemos este ano no agrupamento de escolas foi nas férias de verão. Ela entrou no ATL no dia 1 de setembro e eles articulam connosco para nós sabermos que existe mais uma menina que foi diagnosticada com diabetes e que vamos ter que fazer a preparação toda da integração dela, ou seja, desde a capacitação das profissionais, das funcionárias, dos, sim, professores, um bocadinho também a questão da formação, o que fazer, por exemplo, no caso da hipoglicemia, que é o que nos, sim, assusta em contexto escolar, que é uma das situações que poderá levar mais graves. E depois nós, por acaso, ultimamente na parte do secundário até temos tido menos casos, porque nós já lá tivemos muitos casos, sim, de alunos em que tínhamos que estar todos preparados, tínhamos, sim, que estar, temos colegas, tínhamos que estar nós professores, toda a gente tinha que, sim, estar preparada, ou obviamente. Seja, temos um neste momento no ensino secundário, temos uma menina na escola da cordinha já com bomba, que já foi colocada, e temos neste momento dois meninos no primeiro ciclo, um na escola de Lourosa e outro na escola da Ponta das Três Entradas, que os mais velhos já estão capacitados e têm... Já sabem como é que devem atuar. Mas os mais pequenitos é necessário ainda haver a administração, claro, a contagem dos hidratos de carbono, ou seja, é um processo que envolvemos os pais, envolvemos as assistentes operacionais que estão mais frequentemente presentes, porque assim, há alguns profissionais e nós, não é, podemos entender, eu não quero, porque assim, é preciso administrar a insulina, é uma injeção, é uma agulha, sim, é uma picada, tem que haver aqui alguém que diga, ok, olha, eu não faço isso, mas se for preciso, vou buscar isto ou vou buscar, eu acho que é importante. É feito um plano de saúde individual para cada uma destas crianças, onde é envolvida a diretora de turma, a professora titular, no caso do primeiro ciclo, alguma auxiliar fique mais responsável, a mãe ou o pai. E é feito sempre este trabalho de acompanhamento em termos de como é que está a correr as coisas, há uma medicação é alterada, por exemplo, é colocada a bomba, temos que fazer uma nova sensibilização porque depois a intervenção com a bomba é diferente do que a administração de insulina. E por isso é assim, é um bocadinho este trabalho, acho que há 12 anos que cá estou, eu tenho que dar os parabéns aqui às assistentes operacionais e o professor Carvalheira também tem permitido esta facilidade de aceder a elas, não é? Não só nas formações, mas realmente é uma responsabilidade de tomar conta, entre aspas, de um menino diabético em que tem que ser administrada a insulina, que tem que ser vigiados os parâmetros, tem que ser calculada, contar a comida, pesar a comida, contar os valores. É dar-lhe aqui um bocadinho os parabéns porque realmente é verdade. As profissionais e facilmente também sabem, pegam no telefone e ligam, alguma dúvida. Este ano tivemos também, mas na unidade multideficiência, a integração do menino. Pois eu também tinha a perguntar em relação a outros casos que nós tínhamos na escola. Sim, para além das epilepsias, das convulsões febris, que também fazemos aí uma intervenção na altura pontual, ou seja, apesar de fazermos formações para todas as assistentes operacionais normalmente anualmente, nestas situações vamos ao local e fazemos intervenção com as profissionais que estão mais diretamente. Tem acontecido muito, ou seja, as convulsões é uma coisa que assusta, não é? Mas assusta. Mesmo nos adultos é difícil de ver, nas crianças um bocadinho mais complicado, há uma medicação que tem que ser administrada e por isso também fazemos aqui um bocadinho essa intervenção. E temos este ano também um menino que integrou a unidade de multideficiência, que é aqui o nosso, é assim, aquela coisa quando a gente sorri e ele também sorri para nós, que é um menino com uma paralisia cerebral, que tem uma PEC, é uma sonda que está colocada na barriga, para vocês perceberem mais ou menos, para onde é administrada a alimentação, e que as funcionárias, de forma excepcional, foram capacitadas e estão, neste momento, aptas a fazer aquilo. Nós vamos dando algum material também do Centro de Saúde e vamos passando, mas eu acho que realmente isto também demonstra que a inclusão, às vezes associamos só muito às diferentes línguas, não é? E a inclusão cada vez mais tem que ser neste aspecto, ou seja, porque um menino diabético às vezes tem que ter horários diferentes dos intervalos, porque os horários, não é, a partir do quinto ano, no primeiro ciclo de pré-escolar é mais fácil, às vezes têm que sair, às vezes têm que ser acompanhados e para eles não é muito fácil, não. Às vezes, não é? Eu acho que são, tive alguns, mas não é muito fácil, não. Essa situação. E assim, também temos que normalizar, porque assim, estas situações em que são mais pequeninos, acho que acabam por se ir adaptando. Melhora, sim, quando melhora. Acontece na adolescência, sim. Um bocadinho se calhar mais complicado em termos da autoestima, o não poder estar, não é, ter que sair ou ter que comer. Ou não poder fazer isto, ou não poder fazer aquilo, sim, pronto, exatamente. São situações que, mas eu acho que em termos de turma, os casos que eu tive, os colegas depois acabam por ajudar sempre e acabam por, também já têm mais alguma idade, também já devem ter um bocadinho mais maturidade, ou não, digo eu. Estes meninos mais novos, têm sido interessante também vê-los crescer, não é, e adaptarem-se a esta nova realidade, acompanhar aqui às vezes também, que eu acho que é importante, os pais, porque realmente fica aqui sempre este medo, porque não é a hipoglicémia ou a hiperglicémia, claro. Isto anda para cima e para baixo, e também acompanhar aqui um bocadinho, temos reunido também com os pais para ver como é que estão e o que é que nós podemos. É muito bom fazer. Esse trabalho que vocês desenvolvem, Alexandre. Eu gosto, vocês, é assim, vocês estão de parabéns, aliás, acho que estamos todos, sim. Mas realmente vocês têm acompanhado todos esses, estes casos, e é um acompanhamento que é muito precioso. Eu acho que na escola este acompanhamento não podia ser feito se não tivéssemos as assistentes operacionais. E aqui às vezes é verdade, assim, mesmo na unidade é verdade o que estás a dizer. Assim, eu não sou, como é que eu ia dizer, não sou profissional, não sou, entre aspas, professora na escola, sou um elemento que passa muitas horas na escola. A escola para mim é uma família de trabalho, não é? E cada vez mais acho que é a base, e eu acho que é na escola que eles vão buscar também algum afeto e alguma atenção e alguma presença. E estas funcionárias, na minha opinião, têm sido excepcionais para estas famílias. Verdade. Porque podermos transmitir a um pai, vá para casa, se houver alguma coisa, nós telefonamos, mas neste momento. E tenham confiança em nós, é verdade. Eu acho que isto é assim essencial. Pronto, a direção e o professor Carvalheira têm estado também muito disponíveis. Nomeadamente até, porque assim, é importante que a criança estabeleça uma relação com determinados, porque, não é, sente-se segura, é como nós, quando vamos ao médico, vamos ao médico A, B, C ou D, não gostamos de andar a saltar. Claro, claro. Eles também. Exato, quando a criança ou o jovem tem uma relação mais próxima com aquela profissional, eu acho que também tem havido este cuidado de manter as pessoas, não é? Porque andar a mudar não é fácil, não é? Até para se estabelecer a relação com os pais, com a criança, com o jovem. E para conhecer os próprios jovens, não é? Pronto, se elas andassem sempre a mudar, não era benéfico para ninguém. Eu acho que dar aqui também esta informação de que a escola, neste momento, recebe, inclui estas crianças dentro do seu horário, não é? E que tem, de certa forma, profissionais que acabam por articular, e não só os profissionais. Eu ainda há dias fui a um conselho de turma fazer também uma sensibilização por causa da administração de uma medicação que é administrada em caso de alergias, porque houve mais um menino que foi diagnosticado com alergia ao camarão e a outras coisas. E eu acho que é isto que é importante, enquanto a criança ou o jovem está no espaço escolar, temos todas as pessoas capacitadas para intervir se às vezes houver alguma coisa. É verdade. Eu ia-te fazer agora uma pergunta, porque ouvi na televisão que recentemente foi divulgado pelo ISCTE um estudo que revelou que os portugueses têm atualmente menos amigos do que há 10 anos, destacando o aumento no sentimento de solidão e isolamento social, e concluíram que os mais afetados são os mais jovens e as pessoas com menores rendimentos. Na tua opinião, quais são os fatores que fazem com que estas situações ocorram? Ah, eu acho que já falámos aqui um bocadinho sobre isso, eles, mas já, é assim, os já. Meios de comunicação, ou seja, esta questão de nós olharmos olhos nos olhos, não é? Eu às vezes, em algumas formações a que estou, até me sinto um bocadinho incomodada, porque há pessoas que parece que captam que nós estamos a olhar e então não largam o olhar, e nós parece, agora quero desviar e parece que não consigo. Ou seja, os jovens se calhar também sentem isso, mas... sei lá, o Covid, ainda há dias ouvi um... Eu acho que também nos afetou muito a todos, e principalmente aos mais jovens, lá estamos nós, não é? Ou seja, fixaram eles... ali um bocadinho, não quer dizer que isso não fosse uma desculpa, porque eu acho que antes do Covid havia aqui uma geração que estava muito no seu mundo, no seu quarto, não é? Eu acho que é importante os adolescentes terem o seu espaço na sua casa, até porque os adultos também têm, mas, como é óbvio, precisa do seu espaço e tem que ter a privacidade no seu espaço em casa. Mas, sinceramente, as redes sociais permitem... Pois, lá estamos nós com as redes sociais, vai bater. O sono, ou seja, o que é que acontece hoje? Como eu não sou suficiente, não é? Não tenho esta vida perfeita, e depois ainda por cima, no meu grupo de amigos, ou no suposto grupo de amigos, toda a gente veste isto, porque, mas eu, se calhar, não tenho monetariamente estas condições, e vou-me isolar porque sou um bocadinho auto-excluído. Ou seja, o que sento hoje é que há... os jovens já há dias numa turma de secundário partilhavam isto muito, há uma pressão para eu pertencer àquele grupo e tenho que ter aquelas características, e muitas vezes isto acho que faz com que os jovens se auto-excluam às vezes, que às vezes o grupo até o podia incluir, mas ele já tem na sua cabeça a ideia de que vai ser excluído porque não tem aquela característica. Isolam-se. Mas essencialmente não estarmos atentos, eu acho que... Não sei se isto acontece, mas parece que estamos todos em autogestão. Há dias perguntei no 5º ano, logo às 8 da manhã, quem é que põe o pequeno almoço? E fiquei assustada com a resposta. É assim, a minha filha é um bocado mais complicada para comer, mas só tem 6 anos, mas ninguém sai de casa de manhã sem comer. Obviamente. Ou seja, isto é um papel essencial. Nós sabemos hoje, para manter a nossa saúde física e mental, alimentação saudável, exercício físico, sono. Há miúdos que... Eu, por acaso, dormem... acho que os nossos jovens dormem muito, sim, pouco, muito pouco, muito pouco. Mas lá está. E os pais não controlam as horas, pronto, de sono. Exatamente. Ou seja, aquela questão, acho que, da supervisão. Poucos amigos. Eu acho que estamos a perder a confiança nas pessoas. Nesta idade da adolescência, eles serão aqui... Pois, estes nossos jovens que nós aqui temos são jovens especiais, porque eles têm um grupo de amigos grande, exatamente, que continuam, portanto, eles falta, graças a Deus, solidão, eu acho que eles não têm, pronto, não são... Mas, não, sim, são bom exemplo. Eu acho que às vezes estamos um bocadinho no nosso mundo e esquecemos um bocadinho quem está ali ao lado. Mas quando éramos mais novos, pronto, lá está, e a minha geração, rua, não é? Andávamos tanto na rua, nós tínhamos tantos amigos, eu acho que nós éramos amigos de toda a gente, era, não é? Sim. Toda a gente era amigo de toda a gente. Sim. E hoje não, nós vimos hoje os alunos, há jovens que não têm amigos, que nós falamos num grupo, então, olha, vais ao cinema, vais sair com este, não têm grupos, sim, de amigos, não têm. Identificar-nos... E assusta-nos um bocadinho, a mim assusta muito, sim, isso. Não, e acabam porque nós temos necessidade, tal como nós aqui estamos, nós temos necessidade de falar, temos necessidade, claro, necessidade de rir, temos chorar, necessidade de chorar, pois obviamente, não é? De partilhar as nossas emoções. Pronto, e com muitos jovens isso não está a acontecer. Não. Não está. E no nosso tempo, se calhar, e não é voltando aqui ao antigamente, mas era um bocadinho brincadeiras de rua, brincadeiras de grupo, famílias, todos juntos, não é? Eu acho que essencialmente hoje dar aqui esta ferramenta, e acho que aqui os pais também podem ter esta atitude, que é, ok, ele é adolescente, está a passar por uma transformação física, mental, que nós sabemos que é importante, tem que ter o seu espaço, mas também tem que socializar. Eu acho que isto também faz parte de, quer dizer, um adolescente que chega à casa e fica no quarto fechado, sei lá, não sei quantas horas, nem come, nem quer dormir. Temos que, ao contrário, eu acho que aqui os pais têm que mediar aqui um bocadinho. Mas eu acho que os pais não têm tempo, Alexandre. Pois, neste momento eu acho que os pais não têm tempo. Eu acho que é uma tarefa complicada, mas é assim, tal como, não é, chega a hora de ir para a cama, lavar os dentes e ir para a cama, eu acho que aqui também tem que ser, olha, tens que arejar a cabeça, olha, já estás aí há muito tempo. Ou então criarem atividades em família, sei lá, hoje em dia há uma série de até de jogos interativos, já não estou a dizer para sair um bocadinho, mas que a família seja toda envolvida. Sei que não é fácil, não estou a dizer que se consiga fazer isto todos os dias, mas quer dizer, chega ao fim de semana, se as pessoas tiverem ali, às vezes falava-se dos 10, 15 minutos, que nós sabemos que é aqueles 15 minutos que são para nós e para estarmos todos, se calhar era uma estratégia boa de começarmos a sentir confiança também nas relações que estabelecemos, porque realmente o que eu acho é que, eu não confio, não digo nada. Não se partilha porque alguém vai contar. E eu acho que é por aí, se calhar, que se reduz um bocadinho o nível de... o número de amigos, não é? É verdade. Olha, Alexandra, o que é que te continua a motivar para trabalhares em contexto escolar? Tu disseste que já trabalhavas há 12 anos com a escola e que bom trabalho que tu fazes. E gostava que me dissesses se tens algum caso que te marcou até agora. Porque tu és uma pessoa motivada. Nós ouvimos-te falar e, portanto, tu és motivada. Sim. Tu gostas muito daquilo que fazes. Gosto. Eu acho que já era cuidadora antes de ser enfermeira, na minha opinião. E isto, se calhar, também, se calhar aqui um conselho para estes jovens que vão ser o nosso futuro, é que eu posso ter uma profissão, mas posso não... aquela pode não ser a minha vocação, nem a minha missão. E eu acho que as coisas coincidiram aqui um bocadinho. Ou seja, às vezes eu tenho colegas, mas tu atendes o telefone, não respondes... depois da hora de trabalho, e eu fico sempre a pensar, tenho aqui 3 filhos em casa, se algum dia na sua existência também tiverem alguém que atenda ao telefone numa época de crise, podem não querer falar comigo, como é óbvio. Eu penso sempre assim, ou seja, o que me continua a motivar, para já tenho 3 filhos, acho que ainda continuo a gostar, apesar de também estar tudo muito diferente, continuo a gostar e a ser enfermeira, também gosto muito dos velhotes, mas acho que eles vão ser o nosso futuro, não é? E se eu sei que posso, entre aspas, participar um bocadinho na formação e na motivação destes profissionais, nomeadamente para a minha área, que é a área de cuidar, não é? Claro. Porque eu preciso de ser cuidado um dia destes, e os meus familiares, eu acho que me continua a motivar. Situações que me marcaram, eu tenho muitas que me vão marcando, e tenho às vezes algumas jovens com quem falo que me fazem lembrar, por exemplo, uma prima minha, que vive lá em Lisboa, e acabo sempre por imaginar na minha cabeça, quer dizer, tem 13 anos, o meu filho tem 13 anos, se lhe passar na cabeça isto que eu hoje estou aqui a ouvir, o que é que posso falar? Fico muito angustiada, mas também fico muito contente, porque quando nós às vezes recebemos uma mensagem a dizer, olha, aquela estratégia que você me deu para estudar, porque hoje o que me preocupa também é que a hiperatividade é muito, muito fácil identificada, mas até o déficit de atenção não. E há miúdos que às vezes estão na aula e não estão lá. E vocês devem ter a noção disso. É verdade. E estes miúdos estão extremamente angustiados, porque alguns fartam-se de estudar, não conseguem focar-se. Nas aulas, metade da aula não ouvem, porque viajam. E sentem-se extremamente angustiados. E, por acaso, uma das situações que me, assim, nos últimos tempos, foi realmente uma situação dessa miúda que partilhou, depois de alguns dias que fomos nos encontrando, de uma estratégia, e disse assim, olha, já consegui. Porque a primeira vez que ela falou comigo, a questão do Instagram, TikTok, não é? Ela disse assim, enquanto eu estou ali a passar aqueles vídeos, eu não penso em nada. Muitas vezes estamos a fugir dos nossos próprios pensamentos, porque é assim, nós estamos aqui, todos nós, já nos passou 500 mil coisas pela cabeça. Claro, claro. Mas o que é que a gente faz? Controla. Eu sei que tu estás aí, mas agora não te vou ligar nenhuma. em algumas idades é difícil, não é? E então achei engraçado que ela disse, enquanto eu estou aqui, não pense em mais nada. Ou seja, se eu tenho aqui um pensamento angustiante, se eu estou aqui a ver estas coisas, pronto. Por isso, motiva-me eu gostar muito de estar com jovens. É muito engraçado estar com miúdos pequenos. Neste momento, precisamos ter várias estratégias. E eu não sei muito bem como é que vocês conseguem adaptar, mas como é que eu vou captar a atenção? Porque às vezes há músicas, há vídeos, há... E ficamos assim, será que isto vai lá chegar a mensagem? Porque já percebemos coisas muito teóricas, muito tempo de exposição, não dá? Não dá, não. Por isso é assim, motiva-me ser mãe, motiva-me ter três lá em casa que vão passar por este processo todo também da escola e de formação. E acima de tudo, é assim, deixarmos aqui, se calhar no nosso pequeno mundo, esta questão dos valores e do olhar para o outro, que eu acho que ser enfermeira ou não, porque eu tenho partilhado estes 12 anos com muitos professores que estão muito atentos e que pedem ajuda muitas vezes para alunos e não são enfermeiros. Pois não. Ou seja, eu acho que é isso que me continua a motivar. Oh, que bom. Porque o vencimento não sei se é muito bom. Pois, essa parte eu não sei se motiva muito. Pois, essa parte também acho que não motiva muito, não. Mas pronto, os jovens não precisam de trabalhar, que é para nós termos a nossa reformazinha, senão qualquer dia não temos. Olha, Alexandra, eu realmente continuo a achar que tu és uma pessoa extremamente ativa. Tens uma energia que parece que não se esgota. Além do teu trabalho, que é em vários sítios, tu gostas de te manter atualizada e recentemente terminaste o mestrado em Educação para a Saúde. Eu gostava que tu nos dissesses como é que tu consegues conciliar tudo, porque tal como a referiste, tu tens três filhos e portanto isto não é fácil. É assim, eu acho que é uma estratégia. Alguns utilizam outras estratégias. Eu quando estou a ler... Tu também és nova, pronto, és uma pessoa muito nova, portanto tens muita energia, sim, não é? Sim, às vezes. É assim, os realmente os filhos é uma missão de vida também, não é? Para quem é mãe. E um projeto de vida que vai ser para a vida toda. E enquanto eles eram muito pequeninos, houve aqui assim alguma dificuldade, mas depois, pronto, também em termos da vida cronológica, de vez em quando vão-nos aparecendo assim alguns obstáculos. E eu na altura fiz tudo quando era assim jovem, acabei o curso e disse assim, agora vou fazer o mestrado, depois não faço mais nada. E entretanto, pronto, também houve aqui uma situação de doença do marido e tal e tal, e eu pensei assim, não, eu preciso de qualquer coisa para... Ou seja, muitas vezes o estar a ler, a estudar, a investigar, permite-me também desfocar um bocadinho daquele stress do dia-a-dia, e eu acho que se também não estudarmos não vamos muito longe, e a educação passa na altura foi muito por causa dessas estratégias pedagógicas. Claro. Porque assim, eu abordei no curso da licenciatura algumas estratégias que neste momento a gente já não consegue utilizar aquilo, quer dizer, numa sessão, numa aula, não é, de 50 minutos, e agora, como é que eu vou pegar nisto, não é, para ser mais dinâmico, como é que eu os vou envolver? Pois há turmas que participam muito, há outras que participam menos, e então foi um bocadinho por aí. É assim, eu acho que é tentar focar-me nas pequenas coisas, ou seja, agora tenho esta coisa, apesar de que eu agora já sou um bocado, porque eu era assim muito certinha, agora já sou um bocado nas formações, já gosto de ficar ao fundo da sala, já chego atrasada porque eu era muito certinha. Pronto, mas isso também foi ao princípio, não é? Eu fico um bocado nervosa se não tiver as coisas, agora já sou um bocadinho mais de aceitar, mas eu, não é, se vou fazer uma apresentação tenho que saber minimamente onde é que, o que é que eu vou fazer, o que é que não vou. Agora já consigo ter esta... Por isso é que eu mas vou... é preciso ser organizada para fazeres tanta coisa. Sim, sei lá, isto é uma... Eu acho que é resiliência, não é uma palavra que também entrou aí. Pronto, vou ultrapassando as coisas. Né? Pronto, eu acho que, sei lá, algumas características genéticas, sei lá, da família. Que são boas, lá para são trás. Boas. Mas também é assim, lá em casa também houve sempre esta... Não é? Eu vi a minha mãe, era professora, era a vossa sim colega, mas antigamente... era o magistério, não é? Aquelas coisas todas, ela ainda fez a licenciatura, já eu era adolescente. Eu pensei assim, oh, se a minha mãe consegue fazer isso, eu também vou conseguir. Pronto, eu acho que é isto, é os tais modelos, não é? Porque a mãe e o pai continuam a ser os modelos e se calhar é por aí, sei lá. E a vontade de querer fazer mais e melhor pelos meus, pelos outros, pronto, acho que é um bocadinho por aí. Tu és uma pessoa extraordinária, Alexandra. Ah, muito obrigada. Sim, somos querida. Todos. Somos todos. Estamos todos aqui todos nós temos as nossas coisas boas, obviamente, sim, não é? Sim. Pronto, uns mais direcionados para determinadas áreas, mas pronto, todos nós temos. Olha, Alexandra, foi um gosto ter-te aqui connosco. É sempre muito bom falar contigo. Pronto, és uma pessoa que realmente consegues manter a relação mesmo com os alunos e connosco. Pronto, sim. Também já nos conhecemos há muitos anos. E, portanto, olha, muito obrigada. Continua a fazer aquilo que gostas e que tão bem sabes fazer, e muitas felicidades para a tua vida. Obrigada. Pronto, eu. E vamos-nos continuar a encontrar, pois claro, não é? Sempre com novidades e sim. com assuntos novos. E um dia destes com estes jovens a cuidarem de nós. E com estes jovens a cuidar de nós, por acaso. Sim. Um deles. Pois, um deles um até deles. Está, pois espero iremos falar. Eu também espero que não mude. Até porque cá em Oliveira eu tenho muitas enfermeiras que foram minhas alunas. Sim. Pronto, na área da saúde. Nós portanto, precisamos. Nós vamos continuar que estes meninos nos acompanhem e tratem de nós, sim, não é? Sim. Pronto, que tal como nós também os tratamos tão bem agora, não é? Os caros alunos. Pronto, Alexandre, obrigada. Obrigadíssima. Boa noite. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. No silêncio do luar, sopra o vento devagar, traz o cheiro. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas, fazem-me lembrar de ti. Não há pressa de onde eu sou, não há preço para esta calma. Se falhei, paguei em dobro, sobrou pouco, quase nada. Só as rosas que plantei quando a gente era verdade. Sobrou pouco, eu não reguei, e o jardim virou saudade. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Agradecimentos especiais a Andréa Santos, Beatriz Borges, Afonso Dias, Joana Fidalgo, Ana Mendonça, Rosa Simões e à nossa convidada Alexandra Garcia. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Bernardo Dias. Participação especial na edição do programa de Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova.